Yeah. O Negueto pode dar em doido. Guerreiro louco. Sou guerreiro louco. Sou peço e sufoco. Com a corda no pescoço. Mas não desisto porque sou guerreiro louco. Sou peço e sufoco. Com a corda no pescoço. Mas eu o jogo é ganho quando se treina. Muitos querem vitória só jogando na banheira. Aqui eu tenho o time e a tática montada. Defende, ataca, na hora exata. Comentários tem de monte, mas meu tempo é valioso. Se eu sou convocado é porque sou mais um louco. Parabéns, a sua ironia não me engana. Queria tá no meu lugar, zóio de bomba. Eu faço por amor, respeito, conhecimento. Como não está na cena, você cria argumentos. Fala que é favela, todo mundo também fala. Agita que nem refri, quando abre só tem gás. Pensou que era só fazer CD, deixar na galeria pra depois chamar você. Pra cantar, se envolver e ganhar seu cachê. Todo mundo quer ter, mas ninguém quer correr. Sou guerreiro louco. Diz o ditado, os verdadeiros permanecem. O corre é na rua, não é só na internet. Eu colo nos rolês, se eu canto ou não canto. Cê tem mais o que fazer, eu também tô trabalhando. Quem planta, colhe, come o melhor da terra. Seu trampo tem suor, sua missão é completa. Mais de 10 anos renovando e buscando vários atrasalados que estavam me atrapalhando. Lembrei quando eu andava com os discos nas quebradas. Dois sons, se quiser, cantava, ia pra casa feliz. Fazendo rap juntamente com a rapa, 10 moleques sou mais. Por debaixo da catraca no rap, tem vários casos, o acaso vem de você. Não sabe como chegar, criticar, é um prazer, tudo bem. Eu já sabia que isso ia acontecer. Se até hoje eu tô no corre, eu fiz por merecer. Sou guerreiro.